Olá, ouvinte! Estou passando aqui para te lembrar de participar da Pod Pesquisa 2019, lançada pela Associação Brasileira de Podcasts. É uma pesquisa curtinha e que vai ajudar a gente, produtores e criadores de podcasts, a conhecer um pouco melhor quem é o nosso público. Isso vai ajudar o crescimento dessa mídia que a gente tanto ama. A pesquisa começou no dia 21 de outubro e está disponível até 15 de dezembro no site abpod.com.br/podpesquisa-2019. Repetindo, abpod.com.br/podpesquisa-2019. 2019 em numerais. O link clicável está na descrição deste recadinho. Você também pode acessar o post do episódio I Am Mother no medium.com/despautada, que a pesquisa também está linkada lá. Então, até o próximo episódio. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês.